3-3-4, filha da puta e só rimador lado a lado. Fita dominada, ai, nem se coça. Olha no meu olho e vê que é mó responsa. Não vai perder a conta, acha que tá tranquilo. Os mano tão no gelo, prevenido, ganhando movimento. Vendo qual que é, jogando num 2 de Garrincha e Pelé. É, pau no cu dos cu, é, vou de norte a sul. É, verso de verdade pra fuder tudo os cu. É, sai fora se quiser. Deixa nós a pampa, rodar o Brasil som pra montar nossa banca. Aumenta o som pra doido pirar. Em Porto Alegre, IBH. Pra tudo quanto quer quebrada que se identifica, que o bicho pegue. Eu sei que a rima predomina. Firma, Salvador, Florianópolis, Santa Catarina está em choque. Os mano e as mina diz no olhar, quem serve quem não serve em Cuiabá. Segue a rima, quem diria? O som número 1 da periferia. Papa de gíria, de estilo suburbano, na mesma sintonia, 4P o plano. O verdadeiro enquadro, o sonho utópico. Paz, sujeita todo o tráfico e é lógico. Paz no Rio, pros morros do Rio. Nem me viu, cotidiano periférico unificado. Lado a lado, de ponta a ponta, apaziguado. Pretobomb, pra doido pirar. Pra doido pirar. Pra doido pirar. Pra doido pirar. Pra doido pirar. Pra doido pirar. Pra doido pirar. Pra doido pirar. Pra doido pirar. Pra doido pirar. Pra doido pirar. Pra doido pirar. Pra doido pirar. Um salve lá pros mano e pras mina de gravata aí. Pra Pelotas, nossa como é frio aí. Pra Belém do Pará, Fortaleza, só sangue bom em Teresina, no Piauí. Vê sim, a rima domina em Curitiba. Vê sim, os mano faz um rap na Chatuba. Vê sim, que em Brasília a rima é foda, de fato não é moda. E lá o rap tem lugar, pode colar em Goiás, em Recife. Pode acreditar que lá o verdadeiro rap existe. Hip hop, comunidade ativa, cultura popular número 1 da periferia. De ponta a ponta, lado a lado, em qualquer lugar. Engatilhado, ré, pra doido pirar. Vou de boa, apelidado X, rimador, preto bomba. Não vou pagar de pá, ficar no blá blá blá. Vou dar a ideia certa pra quebrada balançar. Ligo os loucos, pra mim se todo mundo escutar ainda é pouco. Você quer dominar, diz que vai abalar. Então segura a bronca que a quadrilha vai versar.